Ouvimos na voz bonita do Orlando Silva, Rosa, composição de Otávio de Souza e Pixinguinha. Adriana Calcanhoto, Naquela Estação, acho que é o primeiro sucesso da Adriana Calcanhoto. E a composição é do Caetano Veloso, João Donato e Ronaldo Bastos. Ouvimos com a Adriana Calcanhoto Naquela Estação, a composição do Caetano Veloso, João Donato e Ronaldo Bastos. De Ginga, e Paulo César Pinheiro, grande dupla, né? É, isso aí já dá pra sentir o que vem. Vamos ouvir, na interpretação da Elis Regina e do Calbi Peixoto, Bolero de Satã. Ouvimos com Elis Regina e Calbi Peixoto, do Ginga, e do Paulo César Pinheiro, Bolero de Satã. Eu quero mandar alguns abraços, agradecer também a audiência, os comentários de alguns ouvintes. A Valéria, né, a Val, legal, Valéria, né, seu e-mail, suas palavras, e a gente vai atender você com certeza nos próximos programas, ok? Então um abraço para você, continue ouvindo a gente e divulgando também a gente. Quero mandar um abraço também para o Carlos Alberto, que também mandou um e-mail muito simpático, também comentando o programa, comentando, né, o nosso repertório, dizendo que gosta muito. É isso aí, gente, música popular brasileira, isso é muito bonito. E, infelizmente, não temos alternativa, né? Por isso eu faço desse meu programa essa missão. Eu sempre digo o que é isso, uma missão de trazer, de relembrar essas coisas bonitas, perdidas na memória, perdidas no tempo, e que hoje, né, as gerações mais novas não têm oportunidade de conhecer, de ouvir, porque eu tenho certeza que se ouvir, vai gostar. Claro, se livrando aí dos preconceitos que eu sei que temos, né? Quando a gente fala no Orlando Silva, o pessoal diz, isso é coisa velha, isso Mas se parar, se dispuser a parar e ouvir, com certeza vai gostar, porque eram músicas, eram letras, eram verdadeiras poesias, né? Eram melodias lindas, arranjos lindos, e hoje estamos muito carentes disso. Vamos ouvir agora com mais um grande nome da música popular brasileira, eu gosto muito, Jamelão. Tinha aquela coisa de ser um cara mal-humorado e tal, mas esquecendo tudo isso, o lado artístico dele é o que importa para nós, e é muito bom. Belíssima interpretação do Jamelão para Vingança, e a composição do gaúcho Lupicínio Rodrigues. Tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por me perguntaram, soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro, e a vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança, aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. De Lupicínio Rodrigues ouvimos, na interpretação do Jamelão, Vingança. Nossa, e realmente essa letra, que vingança, né? Cruel. Dolores Duran, Canção da Volta. Composição, Ismael Neto e Antônio Maria. Ismael Neto e Antônio Maria ouvimos na interpretação da Dolores Duran, Canção da Volta. Djavan Luiz, composição Djavan. Música.

mas esquece. Não faço ideias erradas de mim, só porque eu quero você tanto assim. Eu gosto de você, mas não esqueço de tudo quanto valho e mereço. Não pense que se você me deixar, a dor será capaz de me matar. Um verdadeiro amor não se aproveita e não se faz senão aquilo que merece. Depois ele se vai, a gente aceita, a gente bebe, a gente chora, a gente bebe, a gente chora, mas esquece. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Lúcio Alves, de Dolores Duran e Ribamar, Ideias Erradas. A Dolores Duran tem uma história. Ela chegou de um show, cansada, né, e falou para a empregada dela que ia dormir, não queria ser acordada, ia dormir até morrer. E assim aconteceu. Ela morreu nessa noite dormindo. São histórias aí que contam, né? A gente não sabe até onde vai a verdade, mas são histórias. Como dizia o Frazão, histórias da música brasileira. Vamos ouvir agora com o Gilberto Gil, uma das belíssimas composições do Gil. Eu acho que o Gil, fase mais antiga do Gil, até 80 mais ou menos, gostava muito do Gil. Depois, na minha opinião, ele teve uma queda, enfim, mas são opiniões. Essa é uma das mais belas músicas que eu acho do Gil, em termos de letra, de melodia. Flora, a composição é do Gilberto Gil. Imagino-te jaidosa, frondosa toda folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Tendo tudo transcorrido, flores e frutos da imagem, com que faço essa viagem pelo reino do teu nome, ó flora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Imagino-te jaqueira, da beira da estrada, velha, forte, farta, bela senhora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pelo chão dos caroços, restos dos nossos próprios sonhos devorados, pelo pássaro da aurora, oh flora, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Imagino-te futura, ainda mais linda, madura, pura, no sabor de amor e de amora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, toda aquela luz acesa na doçura e na beleza. Terei sono com certeza debaixo da tua sombra, ó flora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ouvimos na interpretação do Gilberto Gil, dele, Flora. João Gilberto, Coisa Mais Linda, composição Caetano Veloso. Você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. A flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Ouvimos com o João Gilberto, do Caetano Veloso, Coisa Mais Linda. Estão observando, né, que a gente está um pouquinho... formato do programa um pouco diferente, sem os quadros habituais, até que a gente está fazendo uma reformulação no programa e alguns quadros foram provisoriamente extintos, mas quem sabe poderão voltar futuramente, né? E novos quadros virão por aí, inclusive se vocês tiverem alguma sugestão de ideias, de quadro, sugestão, proposta, enfim, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com com as suas sugestões, com as suas críticas ao programa, comentários, pedidos musicais, Pode fazê-lo de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos agora ouvir Maísa, a cantora da fossa, né? Como se dizia, né? Hoje não se fala mais em fã, é engraçado como os termos também mudam, né? Os tempos passam, as expressões, os termos, as gírias, né? Tudo isso é muito dinâmico. E na década de 60, 70, se falava muito quando estava triste, sofrendo por amor, aquela coisa toda, falava fossa. Hoje em dia, se falar fossa, todo mundo vai dar outra interpretação. É interessante essa coisa do português, da dinâmica da língua. Mas a Maísa era cantora, como dizer, na época da fossa. Vai cantar a composição dela, Depois do Amor. Depois do amor, nossos corpos tão sós, houve tudo de bom. A seu corpo entreguei uma flor, todo amor. No seu corpo nu existe, tudo é paz pra nós. Seu corpo entreguei uma flor, todo amor. No seu corpo nu existe, tudo é paz pra nós. Nossos corpos ouvimos com Maísa, Depois do Amor, composição Maísa. Maísa que nos deixou muito prematuramente, né, chegando aos 40 anos de idade, um acidente que talvez tenha marcado a Ponte Rio-Niterói, primeiro acidente fatal da Ponte Rio-Niterói, acidente de grandes proporções, e com o nome, na época, era de sucesso. 22 de janeiro de 1977, então, a Maísa nos deixava num acidente violento na Ponte Rio-Niterói, rumo a Maricá. E aí encerrava uma carreira um tanto quanto turbulenta dessa cantora, que para os padrões da época rompeu muitas barreiras. Na sequência vamos ouvir Remeleixo, de Jacó do Bandolim e Clécio Caldas, na interpretação de Nilce Carvalho. Thank you. Clécio Caldas e Jacone Bandolim, ouvimos na interpretação da Elise Carvalho, né, e ao seu Bandolim, Remeleixo, Edu Lobo, Dia do Lobo e Capinã, Considerando. Considerando os meus erros e pequenos acertos, eu me achei no direito de ao menos pedir um alívio pro meu peito. Peso pro meu dia, na carência dos meus beijos, maldito bem da poesia, considerando o naufrágio, a rotina dos barcos. Eu me achei no direito de ao menos pedir tempo claro pro meu rumo, nos temporais da febre, de quem fuma, de quem bebe, as longas noites vazias. Eu sou homem comum, eu sou a mulher da rua, o vagabundo poeta, o navegante da lua, considerando os meus erros e modestos acertos, me achei o direito de ao menos pedir que o claro cruel da lua, que o fogo feroz do dia, pague um preço da lembrança das longas noites vazias. Ouvimos o Edu Lobo, de Edu Lobo e Capinã, considerando. Dori Caymmi, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, olha ele novamente aí. Velho Piano, música que recebeu uma interpretação também lindíssima da irmã do Dori, a Nana Caymmi. Ouvimos com Dori Caymmi, Velho Piano, do Dori Caymmi e do Paulo César Pinheiro. E agora, chegando na reta final do nosso encontro de hoje, vamos fechar o programa com uma música lindíssima do Luiz Vieira e a composição também do Luiz Vieira, Paz do Meu Amor. Beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, e agradecendo a você que esteve comigo até agora, não curtindo essas músicas bonitas, gostosas que a gente procurou trazer para você. Espero ter sido prazeroso para você ouvir, como foi para eu fazer e também ouvir, claro. E quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los também a divulgar a nossa emissora, o nosso programa. E quero convidá-los ainda a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, para que a gente possa cada vez mais dar o programa, né, o seu perfil, o seu jeito, o seu gosto. E também, como falei, estamos reformulando o programa com alguns quadros, e conto com a sua sugestão, com a sua ideia para quadros novos. Vamos ficar então agora com o baú dos reclames, relembrando o spot comercial das pílulas do Dr. Ross. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Baú dos reclames.